Rainha, meu. Um abraço, minha galera aqui de Salve de Massa, que me apoia, viu? Peguei meu telefone, olhando suas mensagens. Passando a quarentena, preso no meu quarto. Lembrei daquele cheiro e do calor do seu abraço. Meu Deus, o que é que eu faço com essa indecisão? Não sei se eu me arrisco ou se ouço o coração. E o que é que eu faço? E o que é que eu faço? Se esse amor é verdadeiro, põe nossa foto no status. As recalcadas vão ver que eu te amo de verdade. E com você é pra valer. Todos vão ver que eu te amo de verdade. E com você é pra valer. Todos vão ver. Peguei meu telefone, olhando suas mensagens. Passando a quarentena, preso no meu quarto. Lembrei daquele cheiro, calor do seu abraço. Meu Deus, o que é que eu faço com essa indecisão? Não sei se eu me arrisco ou se ouço o coração. E o que é que eu faço? E o que é que eu faço? Se esse amor é verdadeiro, põe nossa foto no status. As recalcadas vão ver que eu te amo de verdade. E com você é pra valer. Todos vão ver que eu te amo de verdade. E com você é pra valer. Todos vão ver. Show é o 719-9602-9976.